som. Publica só os marginais. Grandes empresas estrangeiras fabricam agrotóxicos no Brasil, muitos deles proibidos no norte global. Os produtos serão utilizados pelo agronegócio brasileiro, não apenas em suas lavouras, mas também como arma química contra comunidades tradicionais cujos territórios são cobiçados. Os lucros obtidos se evadem para os Estados Unidos e a Europa. Os danos ficam em nosso país. Mortos em conflitos socioambientais, danos à saúde por contaminação, uma economia primarizada e dependente do estrangeiro. Como denominar este processo? É possível pensá-lo como colonialismo químico? Aponta um número crescente de estudiosos e movimentos sociais. O conceito arremete a agrotóxicos e colonialismo químico. Editora Elefante, 2023. Obra de Larissa Bombardi, geógrafa e pesquisadora no Laboratório de Agroecologia da Universidade Livre de Bruxelas. Professora licenciada do Departamento de Geografia da USP. Bombardi deixou o país após receber uma série de ameaças em retaliação a seus reveladores trabalhos, como o Atlas Geografia do Uso de Agrotóxicos no Brasil e Conexões com a União Europeia. A ligação do colonialismo químico com o adoecimento da população brasileira esteve em debate no 14º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva, o Abrascão. Na mesa redonda, colonialismo químico em tempos de mudanças climáticas, as implicações para a saúde, ocorrida na terça-feira 2, o Procurador-Geral do Trabalho, Pedro Serafim, chamou atenção para as dificuldades que enfrentam os esforços para responsabilizar judicialmente as corporações do setor químico por mortes, doenças e outros problemas desenvolvidos por trabalhadores e seus familiares. No entanto, esta luta segue adiante, buscando por fim ao entrelaçamento entre dependência econômica e crise sanitária, de consequências mortais para muitos brasileiros, como explicou Alan Teigel, da campanha contra agrotóxicos e pela vida. O movimento apresenta uma série de reivindicações específicas, entre elas o fim da pulverização aérea de químicos por avião ou drone e o banimento do uso de agrotóxicos que já estão proibidos no exterior. No evento também foi exibido o teaser do documentário Agrotóxicos Sem Fronteiras, um dilema global, com participação de Larissa Bombardi, que revela as conexões entre o agronegócio, a política e a saúde pública. O papel do agronegócio. Hoje poderoso, o agronegócio é um acontecimento relativamente recente na história brasileira. Modelo de produção capitalista no campo, ele surge na segunda metade do século XX para justificar a não realização da reforma agrária. Ao dar novo fôlego à grande propriedade antes improdutiva, postula Alan Teigel. A monocultura e a produção de commodities para exportação não são suas únicas características, lembra o engenheiro. Trata-se também de um segmento altamente dependente de insumos que vem do exterior, como insumos químicos e aviões de pulverização para a realização de suas atividades. Exatamente por essa razão, o setor pressiona fortemente pela liberação indiscriminada dos agrotóxicos. Seus êxitos são perceptíveis. A antiga lei dos agrotóxicos possuía critérios bastante claros para a proibição de produtos, interditando o registro daqueles que causassem câncer, mutações genéticas, distúrbios hormonais ou outros problemas de saúde. Já a nova legislação, o pacote do veneno, traz apenas a vaga formulação de risco inaceitável para os seres humanos e o meio ambiente, sem previsão de revisão periódica das ameaças. O caso da atrazina, agrotóxico comercializado no Brasil por diversas multinacionais, ajuda a entender a conexão entre essa desregulamentação e a saúde. Recentemente, a OMS passou a classificá-la como provavelmente cancerígena para humanos. Apesar disso, a substância está amplamente presente no ar de zonas agrícolas do interior de São Paulo, devido ao seu largo uso pelo agronegócio. uma ação do Ministério Público Federal busca banir o pesticida. Não é possível dizer que os latifundiários utilizem esses insumos sem saber de seus riscos ao bem-estar de seres humanos. Afinal, como mostra o relatório Conflitos no Campo Brasil 2024 da Comissão Pastoral da Terra, CPT, são diversos relatos de pulverização de agrotóxicos em comunidades tradicionais com o objetivo explícito de causar problemas de saúde a essas populações, forçando-as a submeter-se aos demandos do poder econômico interessado em suas terras. Assim, as substâncias de desenvolvimento e formulação estrangeira, ainda que por vezes fabricadas no Brasil por multinacionais, tornam-se uma arma de reprodução de uma das dinâmicas mais longevas da história do país, o domínio político da grande propriedade rural, articulada de forma subordinada a interesses imperiais coloniais. Para a campanha, além das demandas pela interdição da pulverização aérea dos agrotóxicos e o banimento de uso de produtos já proibidos no exterior, é indispensável, por fim, das gordas isenções fiscais recebidas pelo agronegócio. O modelo de agricultura que promove o colonialismo químico deve deixar de ser incentivado pelo Estado, e a agroecologia, por sua vez, precisa receber maiores estímulos, em especial com ações de demarcação e titulação que estimulem a soberania dos territórios tradicionais e populares. A implementação efetiva do Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos, PRONARA, aprovado mais ainda engatinhando, também é urgente, avaliou Alan Teigl. Trabalhadores também são atingidos. Subprocurador-Geral do Trabalho e Coordenador-Geral do Fórum Nacional de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos, Pedro Serafim, questiona: como pode o governo admitir que a água potável no Brasil tenha 500 vezes a quantidade de partículas de glifosato que se permite à União Europeia? Na visão de Serafim, existe uma grande assimetria entre o projeto das empresas químicas para as diferentes nações do mundo. Essa assimetria se faz presente na hora de escolher em qual país se vai produzir com alto risco à saúde, instalar fábricas no sul global para vender a países como o nosso se encaixa nesse padrão, diz um membro do Ministério Público do Trabalho, MPT. Com essa observação, Serafim destaca que o colonialismo químico não atinge só as comunidades do campo, mas também os trabalhadores das indústrias química e farmacêutica, ambos muito presentes no Brasil, expostos cotidianamente a produtos nocivos durante a fabricação de agrotóxicos e outros insumos. São muitos os processos na justiça em que esses operários exigem indenizações por terem desenvolvido problemas de saúde ligados a essa exposição. Riquíssimas, as corporações costumam levar a litigação até as instâncias mais altas do judiciário, onde costumam conseguir condenações mais leves. Mesmo assim, ele ressalta, é possível obter vitórias. Na semana passada, o Tribunal Superior do Trabalho condenou a farmacêutica estrangeira Eli a pagar R$200 mil por danos morais e R$100 mil por danos estéticos à filha de um ex-operário de sua fábrica em Cosmópolis, SP, nascida com diversas malformações. Em 2018, a empresa também já foi condenada pelo TRT da 15ª Região a pagar R$500 milhões em um processo coletivo ligado a contaminações no ambiente de trabalho desta mesma planta no interior paulista. Os casos são importantes marcos, mas Serafim alerta que são raros e as instâncias superiores tendem a reduzir enormemente as indenizações. Ainda vale a pena contaminar o Brasil e os brasileiros, ele critica. O Fórum Nacional de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos, coordenado pelo Procurador do Trabalho, participa da Aliança Internacional para a Padronização dos Pesticidas, IPSA, na sigla em inglês, que busca elevar as instâncias multilaterais da diplomacia à necessidade de uma regulação global mais dura desses produtos. Mineração, outra frente do colonialismo químico. No Brasil, a utilização de insumos químicos de caráter nocivo à saúde também se faz presente na mineração, alertou no debate a professora Leliane André no Instituto de Farmácia da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG. Em meio à reprimarização do país, o setor cumpre um papel cada vez mais relevante na economia nacional. Teve um crescimento de 9,1% em seu faturamento no ano de 2024, além de uma participação de 47% no saldo positivo da balança comercial do Brasil. Os resultados se ligam principalmente à exportação bruta de commodities, como o minério de ferro, na extração do material em nome da recomposição do lucro de grandes grupos econômicos. São utilizados produtos químicos para extrair mais rápido e com menos custo, pressionando as condições de trabalho e a segurança sanitária, explica Leilani. O resultado mais visível desse processo está na série de rompimentos de barragens de rejeitos de mineração que o país viveu na última década. E o Brasil ainda possui 934 reservatórios do tipo, muitos deles em péssimas condições. Ao se romperem, as barragens espalham por um vasto território os resíduos da atividade, incluindo os produtos químicos utilizados para processar o minério. Tendo em vista que a atividade mineradora faz parte da especialização subordinada do Brasil na exportação de matérias-primas para o exterior, argumenta-se, não seria este um exemplo do colonialismo químico que ameaça a saúde da população? A tese pode ser comprovada pelo trabalho do Projeto Saúde Brumadinho, da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, que identificou que as crianças da região onde ocorreu o rompimento da barragem em 2019 seguem afetadas pela exposição a metais. Os demais segmentos da população também sofrem com alterações em suas funções hepáticas e renais, além de problemas de pressão arterial. Mesmo quando não está causando grandes desastres, a mineração está ligada a doenças e agravos ligados à exposição a produtos químicos. Na visão de Leiliane André, em cidades onde está esta atividade econômica é forte, é preciso especializar os serviços de atenção primária à saúde nessas especificidades, para que possam melhor atender a demanda dos trabalhadores atingidos. Por isso, argumentou, esta frente de embate com o colonialismo químico também deve estar nas prioridades dos defensores da vida. A cadeia de mineração é uma sucessão de exposições químicas que trazem sérios danos à saúde, conclui a professora da UFMG. A história da América Latina é uma longa história da perda, da usurpação, do roubo dos recursos naturais. E a consciência da necessidade de preservar esses recursos, de defender esses recursos, não é tão acelerada como o processo do roubo que continua. Os ladrões são mais rápidos do que a gente, né? São mais velozes que nós. Um exemplo, o mais revelador de todos, eu acho o mais indiscutível de todos, a propósito desse divórcio entre os direitos da natureza e os direitos humanos, é o que acontece com os agrotóxicos, que estão sendo permitidos, esses venenos contra a natureza, estão sendo permitidos em países que têm governos progressistas em nome da produtividade. Ou seja, em nome de um critério economicista de o que é o progresso humano. Mas o que acontece com a terra? O que acontece com a gente? A terra e a gente são muito mais importantes que os numerinhos da produtividade. Então, se dá essa contradição, que governos que têm uma política progressista aceitam os agrotóxicos como se fossem uma necessidade inevitável, sem perceber que tem aí uma certa traição aos princípios que estão esses mesmos governos predicando, que são princípios muito ligados à saúde humana e à saúde da natureza. Para hacerlo, sin embargo, todo va bien. Chamada Revolução Verde, pós-Segunda Guerra Mundial, prometia comida farta e sadia na mesa dos habitantes de todo o planeta. A pretexto de modernização nos campos, a Revolução Verde impôs o monocultivo em áreas extensas, expulsando o camponês e sua família da terra que cultivava, trocando homens por máquinas. O uso de sementes geneticamente modificadas, os conhecidos transgênicos, generalizou-se a pretexto de multiplicar a produção. O uso dos agroquímicos ou agrotóxicos foi intensificado a partir da década de 60, com o uso de adubos químicos e venenos. A química promete saúde, mas oferece riscos aos que consomem alimentos geneticamente transformados e aos trabalhadores que manipulam os agrotóxicos. Hoje, o Brasil possui e opera mais de 400 tipos de agrotóxicos registrados: inseticidas, fungicidas e herbicidas. A tecnologia utilizada na Revolução Verde é proveniente da indústria da guerra. Salve, punks! Mais um Publicações Marginais aí. Esse daí, dessa vez, com o zine Punk em Movimento, fazendo valer as produções hardcores. Um zine de Manaus, feito pelo Thiago Core, lá de Manaus, né, que hoje em dia está morando pelo Centro-Oeste. É um zine de 10 páginas, tamanho A4, né? E aí, quando eu for fazer a leitura, eu falo mais um pouco aí sobre o zine aí, né? Tipo, se tiver alguma ideia para falar sobre, né? É um zine que eu peguei, né? É um zine de 2009, 2010, eu acho, por aí. Eu peguei mais ou menos nessa mesma época, 2001, não, talvez não, acho que 2012, eu acho. 2011 e 2012, porque tem um rolê ali que eles dão, que o Thiago e a Cris dão na Baixada Santista ali, acho que é de 2011. Então acho que esse zine é por aí, 2011 ou 2012. Nessa época eu me correspondia bastante com eles, e eles estavam sempre me mandando esses materiais por carta, né? Me mandaram vários materiais dessa época aí, né? E aí vai estar rolando aí também aí no programa, ó, coletânea Subcore. que é uma coletânea que rolou lá nessa época aí também, com várias bandas, 4 ou 5 bandas, 6 bandas, não sei, não me lembro agora, mas vai estar rolando aí, qualquer coisa no final eu falo alguma coisa sobre. E aí, essa coletânea foi gravada lá em Manaus, né, mas tinham pessoas de outros estados lá, né, colando por lá. O que eu lembro agora é o pessoal do Maranhão, não sei mais de outros lugares que possa ter participado lá dos projetos sonoros, né, que rolaram lá, né. Então, e aí no início do programa aí, né, eu li aí o texto aí, né, do colonialismo agrotóxicos, colonialismo químico e ameaça à saúde. Eu peguei, foi em dezembro, né, eu tava lendo, acho que eu peguei esse texto, né, quando logo no dia que foi lançado, né, assim, aí apareceu no meu feed de notícias lá do blog, né. Eu costumo acompanhar vários sites e blogs, né, pelo blog, né, pelos blogs que eu tenho. Eu tenho 3 blogs, no caso, né, o canal Psico Estamparia, né, que é um blog do meu trampo, né, que eu não tô usando tanto ultimamente, né, mas sempre tô postando alguma coisa lá, mas eu uso o feed de notícias dele para acompanhar vários outros blogs, né, que tem uma lista de leitura, né? E todos os blogs, a maioria dos blogs, pelo menos, que eu já vi, que eu experimentei já, tem, né? Aí eu uso atualmente o Blogspot, né? Por isso aí do Canopsil, que eu, na verdade, queria mudar, né? Mas como, aparentemente, tem um espaço ilimitado, né? Coisas da Google, né? Supostamente de graça, né? E tal, né? E tem o WordPress, que eu também uso, né? Que é o Publicações Marginais. Publicações Marginais também tem no Blogspot e no WordPress. O Blogspot tá parado, mas eu também uso lá o feed de notícias também, né? A lista de leitura, né? Aí ele cria um feed de notícias com todas as atualizações de todos os sites que você colocar lá, né? Eu acho bem interessante, porque é melhor do que essas redes sociais, do que acompanhar direto pelo próprio site, né? Botar para receber notificação dos sites. Eu acho mais chato isso aí, ficar enchendo o saco com inclusive outras coisas, né? Propaganda, né? E tal. E aí, o que eu faço? No blog, quem nunca experimentou, é só pegar, você pode criar um blog qualquer, nesses, tem um Noblogs, eu não sei como é que funciona no Noblogs, essa lista de leitura. E tem o WordPress. No Blogspot você pode fazer uma conta gratuita lá, né? E você não precisa nem postar nada no blog. Só que aí você pega, vai lá na lista de leitura, que fica na parte de edição, né, do blog, né? E aí você vai adicionando todos os sites que você quer acompanhar lá. E aí todo dia você vai lá, clica na lista de leitura e vai estar lá as atualizações de todos os sites. E aí você pode ir em específico num site só e olhar tudo que tem as atualizações, né, se você quiser, né, e aí você não precisa ver o site inteiro, você só vê só aqueles trechinhos e aí você clica no que você interessa. Eu acho muito massa, muito mais interessante qualquer outras paradas, só que aí vai mudar de blog para blog, né, como eu falei, no WordPress é diferente. No WordPress ele tem, não funciona qualquer site, no Blogspot abrange bem mais sites, você pode botar a maioria lá. No Blogspot, no WordPress, alguns ele não aceita, não reconhece como um site ou blog, né? E aí fica, mas aí fica lá, eu acho massa que é um pouco mais completo, né, o feed de notícias do WordPress, né, mostra umas imagens ali, um textinho um pouco maior e tal, dá pra você dar uma sacada e dá pra você curtir diretamente por ali pelo feed de notícias. O que é da WordPress, né? Se você acompanhar outros blogs, outros sites da WordPress, né? Aí tem a opção de curtir, no Blogspot não tem. Acho que já teve alguma época, quando tinha aquele negócio de Google Mais, na época do Orkut, não sei. Aí tinha as opções de curtir, né? Eles tiraram. A Google tá sempre tirando essas coisas, né? Até essa porra uma hora você paga, né? Mas não sei se qual é a intenção deles. Ou eles tiram essa porra fora do ar, porque eles voltam a fazer isso com várias coisas. Inclusive do próprio blog, eles vão tirando várias ferramentas aí, desativando e tal, e pá, e que eles querem botar pago, né? Que é eles que fazem isso. Eles continuam de graça, botam um mínimo ali, e se você quiser expandir o bagulho, você paga, né? Isso é uma jogadinha esperta deles. Isso aí muita gente faz, né? O próprio WordPress também tem isso também, né? Se você quiser uma ferramenta profissional mesmo, de bagulho, você vai ter que pagar, né? Mais espaço. O WordPress tem esse problema, que tem um espaço limitado, você tem que pagar mais espaço. Eu acho mais interessante porque tem a ver com software livre e tal, pá, e tal. Não tem muito bagulho de espionagem e tal, essas coisas de ficar vendendo dados e tal, só se você se meter com coisas a ver com isso lá, né? Aí vai depender das suas configurações, dos seus interesses e tal, tal, tal. Eu uso mais pra ver bagulho anarquista, punk e coisas políticas, né? De LGBT+, antirracismo, várias outras coisas assim desse tipo, né? E aí eu acompanho vários blogs assim, né? E sites assim, né, lá. E aí só sempre vendo lá as coisas. E aí nesses dias apareceu esse daí da campanha contra os agrotóxicos, que é um site, né, da campanha contra os agrotóxicos. É um bagulho que já tem aí não sei quantas décadas já, né, porque a primeira vez que eu conheci foi através de um panfletinho que veio umas cartinhas, né, na época ainda que eu respondia bastante, recebia bastante cartas todos os dias, né. E aí veio um panfletinho que eu até ainda tenho aqui, né. Tava até separado aí, esse dia eu passei o olho nele, foi o primeiro material que eu vi dessa campanha aí contra os agrotóxicos. E aí, aí eu, de lá tinha um link, né? E aí eu entrei no link e adicionei lá no meu blog pra acompanhar no feed lá, né? E aí você tá sempre acompanhando, né? Eu acho massa, né? Apesar de ser um bagulho dentro de um viés bem legalista, né, tudo dentro das leis, focado muito nessas coisas de leis, legais, né, de tentar mudar as leis, melhorar, de tornar menos pior, né, o bagulho e tal. É interessante, sim, por um aspecto, porque, né, se ninguém fizer isso, os caras vão fazer o que quiserem, né, que eles já fazem, o que querem, né, é um paliativo, mas é um paliativo necessário, né. Mas eu não tenho muito interesse tanto nessas coisas não, mas eu acho o tema interessante, né, porque é um bagulho de alimentação, eu gosto de plantar também, né, então às vezes vem umas informações sobre, né, e aí tal, e eu acho massa, né, tal, mas me incomoda um pouco esses bagulho de ficar falando de leis e blá blá blá, de politicagem e tal, né, e eu não sei se tem nenhum politiqueiro envolvido nessa questão aí, acredito que deva ter, né, não tão explicitamente, não aparece lá eles, coisa, mas eles devem, né, alguns aí esquerdistas aí, ou como dizem aí esquerdopatas, né, essas coisas aí, né, essas nomenclaturas aí que esse povo usa pra ficar guerreando entre eles aí, que é tudo da mesma, quase tudo da mesma laia, né, direitas e esquerdas, né. E aí com as suas variações mais amenas e horrendas, né. Aí, então, mas aí é bem massa, é bem interessante. E aí veio esse materialzinho aí, né, que foi perto ali da COP, não sei se antes ou depois ou durante, né. E aí também fala sobre um documentário aí, né, que é bem massa, que eu fui dar uma olhada, né, o documentário aí questões do agrotóxico, né. Fala no texto aí, não lembrei o nome agora, não anotei aqui pra ver também, né, que até uma mulher aí é perseguida política, né, desse bagulho aí, foi exilada do Brasil por causa disso, né, que ela deve ter pegado pesado com os caras lá, né, esses caras que mandam no Brasil, né, cara. E é um bagulho muito sinistro essa parada aí, que vai lá, vai fazer no texto aí, porque prestar atenção no final, fala sobre questão das mineradoras, então faz um link dos produtos químicos, né, que as mineradoras usa uma conexão ali com a questão dos agrotóxicos, né? Porque muitas empresas que fabricam os químicos para as plantações devem fabricar para essas mineradoras também, para elas trabalhar lá os minérios, né? São insumos, né? E tal, para eles produzirem mais rápido, né? Eu não sei como funciona isso, na verdade é a primeira vez que eu tô ouvindo falar nisso. Na verdade eu pensava que era só ir lá cavar, retirar, separar as coisas e tal, e é um bagulho bem mais complexo, que tem toda uma tecnologia em volta do bagulho e tal, né, e aí produtos químicos pra acelerar os processos, né, talvez lá, não sei como funciona, uma hora eu vou dar uma pesquisada pra ver como é que funciona isso, né, e eu imagino que deve ser muito bizarro, porque imagina, aí o que acontece que tá falando é isso, e aí isso aí já impacta mais o ambiente ainda. Além de toda a questão da mineração em si, esses produtos químicos, né? E tal. E aí, porra, é muito, muito sinistro isso aí, né, cara? E essas empresas aí dominam o mundo, né, cara? A mineração é um dos bagulhos mais poderosos do mundo, né, cara? Que tá é a base de tudo aí, né? Que é consumido aí, né, nesse sistema capitalista e anteriormente ao capitalismo, né? A mineração já é um bagulho, né? Desde de mineração do ouro, né? A outras pedras preciosas, a toda a matéria-prima, né, para fazer tudo, né, aí que é consumido aí nessa bosta aí de existência aí dessa civilização aí, né. E aí, eu achei interessante aí falar sobre isso aí, né? E eu só não tenho muita profundidade, né, de conhecimento, né? Não sou uma pessoa também que consegue desenvolver, né, uma coisa. Eu troco ideia sobre, falo sobre e tal, pá, leio, acompanho, mas não tenho uma profundidade e tal, pá, pra citar coisas a mais, né? O que me veio à cabeça aí logo quando eu li esse texto foi o documentário Veneno Está na Mesa. E aí eu coloquei junto aí no link da divulgação do programa, né, pra somar, né, no conteúdo, né, pra quem se interessar. E aí botei alguns trechinhos aí de falas aí no programa aí, né, vou estar colocando. Alguns já coloquei aí, que é no final do texto aí do Agrotóxicos. Aí vem uma fala ali do Eduardo Galeano ali, né, que tá no documentário. E aí depois vai vir aí mais duas falazinhas aí, uma fala dele e uma outra aí de uma outra pessoa que eu não sei o nome. Do Eduardo Galeano, eu sei porque falou, apareceu o nome dele lá, né? Aí o outro eu não prestei atenção, o outro era só um narrador do documentário mesmo, né? E é um documentário muito válido, cara, que é pesado, vai mostrar várias coisas aí dos trabalhadores que vão contra os agricultores, né? Que vão contra o agronegócio, né? Que não querem trabalhar com a questão dos agrotóxicos, né? E aí eles são obrigados muitas vezes, né? E aí muita gente lá no início, quando isso começou a se expandir, experimentou e aí se arrependeu. Teve gente que teve que ficar preso, porque quando você entra nesse bagulho, você faz um contrato, né? E aí teve gente que ficar preso 10 anos, pois, né? E depois pra retroceder o bagulho, pra voltar pro que era antes, é mó complicado, porque tem que, tipo, trabalhar o bagulho detona o solo, né, cara? E você fica prisioneiro dos transgênicos, né? E que modificam o solo e eles são dependentes dos agrotóxicos, né? E já o orgânico não, né? E aí vai falar lá de um cara lá que ele recruza lá as sementes e aí volta para a semente crioula e tal. Um processo que ele faz lá é bem da hora. E aí ele vai falar sobre a questão dos bancos que não dão empréstimo para esses agricultores que estão trabalhando só com orgânico, porque eles têm contratos com essas empresas, com essas multinacionais aí do agrotóxico, né, para fazer um empréstimo só para quem comprar o pacote do veneno, né? E aí vai falando tudo isso lá. Eu acho massa, que interessante aí, pra quem se interessar aí, vai lá e dá uma olhada. E aí parece que tem um Veneno Está na Mesa número 2, né, que foi feito depois, né. Esse aí já deve ter uns 15 anos ou mais, ou 20 anos, não sei, eu não me lembro de quando é, não sei, na verdade eu não faço a mínima ideia de quando é esse documentário. Eu sei que ele já tem por aí, uns 15 ou 20 anos ou mais, né, talvez, né. E aí tem o 2, né. Como eu falei, o 2 eu não me lembro se eu assisti, mas eu acho que eu já assisti sim. Mas eu achei que o 2 não é tão interessante quanto esse aí, né? Porque esse aí vai pegar bem o início da coisa, né? Da coisa acontecendo, e aí vai falar ali das experiências das pessoas e vai rolar as críticas, né? As questões e tal, vai falar sobre o envolvimento disso com a guerra, né? Dessas multinacionais aí, Monsanto, Bayer e tal, né? Que hoje em dia a Monsanto pertence à Bayer, que é um bagulho muito bizarro, que a Monsanto é uma das multinacionais mais poderosas do planeta. A Bayer comprou eles, né? E aí você vê o nível de poder de que esses caras devem ter, né? E aí é mais por aí mesmo, que eu não sei, não consigo lembrar de mais nada aqui que eu poderia falar agora. Talvez eu vá voltar no tema em outros programas aí, né? Lançar mais alguma coisa aí, como eu falei, tô sempre acompanhando, né? E aí sempre que eu vi alguma coisa interessante, eu vou lançar aí, aí eu vou lembrando e vou falando. E aí a questão do Zine aí, né? Eu já falei, né? Sobre o Zine. Eu vou botar mais uns sons aí e daqui a pouco eu volto com a leitura do Zine. Ah tá, já ia esquecendo, eu lembrei agora, já quando eu já tava indo pra botar o som aqui. Que eu também assisti aos documentários aí logo nos mesmos dias aí que eu assisti que eu li esse texto. Eu assisti, eu fui lá e acatei o Veneno Está na Mesa de novo, né? Deu uma mal passada lá de olho nele lá, que eu já tinha assistido várias vezes. Acho que eu até tenho no computador ele, mas aí eu não procurei logo na internet. E aí eu lembrei que eu assisti um documentário da Wangari Maathai, que é uma mulher lá do Quênia, cara, que ela faz um trampo muito foda lá de plantar árvores lá e tal, com um movimento lá, né? Ela é tipo a liderança do movimento, né? Mas é um movimento lá muito grande que planta sei quantos milhões de árvores no Quênia lá, de resgate lá, de tradicional lá, de cultura e tal. É muito doido a história dessa mulher aí, cara. Assim, apesar de numa certa parte ter envolvimento político, ela se tornar candidata e tal, mas assim, a maior parte assim, é muito interessante. E mesmo assim, né? Dentro dessa questão, o pensamento dela é diferente dos caras, assim, né? Apesar de, no fim das contas, ela possa ser engolida pela democracia blá blá blá deles, né? Mas mostra lá a história do Quênia e tal. E aí, só procurar o documentário, eu não botei o link aí, porque eu não me lembrei na divulgação do programa, mas eu lembrei do nome dela agora. É o Wangari Maathai, é muito foda. E aí vai fazer uma questão aí, uma ligação aí com essa coisa do, né, do... Não vai falar sobre agrotóxico nem nada, mas sobre plantios de árvores eu achei interessante falar sobre aí. E aí, né, assim, se der pra lembrar, assim, de nome, Wangari Maathai. E também, que é muito interessante, que aí já é com a questão dos transgênicos, que é Vandana Shiva, é da Índia essa mulher. Ela também é muito foda, é uma das maiores inimigas da Monsanto, ela, assim, tá ligado? Ela faz um resgate lá das sementes... que a gente chama aqui de crioula, né? Eu não sei como é que chama lá na Índia, né? As sementes originárias, né? Sei lá, alguma coisa assim, né? E aí ela tem uma guerra lá com a Monsanto lá, né? Que faz todas aquelas atrocidades aí que tá falando aí no documentário. Não, nada muito diferente do que rola aqui, né? Mas com outros contextos culturais, né? Lá da Índia lá e tal, né? E essa mulher é muito massa também, que procurava Vandana Shiva. Muito, muito, muito interessante sobre ela. Daí você vai achar muita coisa sobre ela na internet. Ela é muito conhecida mesmo. Né, a Wangari Maathai eu não conhecia, não foi a primeira vez que eu ouvi falar nela num podcast aí, pessoal discutindo sobre ela, falando sobre que ela é a primeira mulher que ganhou o prêmio Nobel na África e tal, várias coisas assim, né? E aí eu fui conhecer recentemente, mas vou pesquisar mais pra ver mais coisas sobre ela. Mas tem um documentáriozinho sobre ela, muito foda. E a Vandana Shiva é muita coisa que tem por aí. Então vou lá, vou ficar por aqui e daqui a pouco eu volto. Justiça é pouco para o poder, e a ambição é o seu bem querer, usando de tudo com suas malícias. É um grande absurdo ler nos jornais essa notícia, angustiando os consome no ego, fudendo no mundo morrendo de fome, isso se espalha como um vento. Poder e a missão trouxeram, escarne em nossas voltas, dignados protestamos. Sentimento de revolta! Sentimento de revolta! Sentimento de revolta! Sentimento de revolta! O que a Revolução Verde fez foi destruir, apagar, esquecer toda a herança, todo o acúmulo de conhecimento da agricultura tradicional ao longo dos seus 10 mil anos e criou-se um negócio totalmente novo. Eu acho que a única possibilidade que nós temos de não só recuperar recursos naturais e saber defendê-los, mas também de ligar isso com a necessidade de uma vida melhor para os melhor e mais livre para os humanos que habitamos essas terras, e tomar consciência de que os direitos da natureza e os direitos humanos são dois nomes da mesma dignidade. Ou seja, que qualquer contradição é artificial. E sobretudo quando nasce dessa espécie de religião do progresso, do desenvolvimento, do crescimento econômico que predomina num mundo onde manda o Deus mercado, que é um Deus implacável, invisível, tremendo filho da puta, o Deus mercado, que manda esquecer essa identidade entre os recursos naturais e a vida humana e entre os direitos humanos e os direitos da natureza. Thank you. Valeu. We'll be right back. aqui em movimento, fazendo valer as produções hardcore. Esse é o zine feito pelo Thiago de Manaus, que não é mais de Manaus, hoje em dia mora no Centro-Oeste. Aí tem 10 páginas esse zine, é um zine todo preto, né? E com letras brancas, colagens, com tirinhas, com letras pretas, tirinhas brancas e letras pretas, né? O zine todo, né? Na verdade, a maior parte, pelo menos. Algumas partes tem as letras brancas, né? Algumas partes feitas à mão, né? Aí tem muitas fotos, colagens de tem desenhos e tal. E alguns escritos, poesias, rolês e tal. Então vamos lá. A capa, né? Tá escrito aí, Punk em Movimento, fazendo valer as produções hardcore, né? Um fundo preto ali. Aí tem ali o Thiago e Cris ali, sentados ali, parece dentro de um busão, alguma condução, alguma coisa assim, né? Não sei, né? Me lembro um busão, mas não sei se a recorte ali que eles fizeram ali, né? Pra colar, tiraram um pouco do fundo, né? Aí não dá pra ver ali, né? Mas eles estão sentados em alguma condução, que parece, né? Assim, segurando ali. E aí os dois estão ali de jaco arrebitados e tal, né? Nenhum dos dois tá com o cabelo espetado. Ali, aí os dois estão fazendo cara ali de mal ali, né? Uma expressãozinha ali meio de raiva. E aí dá pra ver ele só ali do peito pra cima, assim, né? A Cris tá de fundo e o Thiago na frente, né? Aí dá pra ver ali uns rebites no jaco ali, né? Uns pets, mas não dá pra ver o que tem nos pets nem nada. Dá pra ver ali no camisa da Cris ali, que tem um punk ali de máscara, eu acho. Algo escrito ali, não sei, não dá pra ler, não dá pra ler. Aí tem um bottom também no jaco do Thiago ali, tá com bracelete também. Ali de spikes, o jaco da Cris tem spike, rebite até no braço do jaco, né? Tem patch também. E aí tem uma caixa postal ali, né? Embaixo da foto deles, e uma poesia, um escrito ali, uma poesia do lado ali: dor e sofrimento, caminhando sem motivo a um passo do abismo, os olhos cegos e vazados, enxergando a podridão no destroço da cidade, as pessoas vão vendo que estão na dor e no sofrimento. A dor e sofrimento se tornarão motivo de prazer. Aí vamos para a segunda página, escrito por Thiago, ali com letras brancas, ali uma escrita manual. E aí tem um desenho ali de dois punks ali abraçados ali, caminhando, como se estivessem caminhando pela rua, né, com uma garrafa de bebida. Um tá com a garrafa de bebida na mão e o outro tá com a cabeça baixa ali. E tem um escrito do lado, tem ali uma arte ali que rolava aí pelos adesivos, os pets, né, uma arte antinuclear, nuclear não. E aí tem uma escrita ali, deixa eu ver se dá pra ler, que tá bem pequeno. Ser humano, espécie em extinção. Já que vamos morrer, então deixem-nos viver. Nuclear não. E aí tem uma máscarazinha de gás ali, né? Aquelas máscaras com aqueles coisas na lateral, né? E na frente, né? Aqueles filtros, né? E aí um tubo saindo da máscara ali pro planeta. Tem um planeta Terra atrás, né? Assim, ali saindo umas fumaças, umas coisas de bomba nuclear. Acho que não é a fumaça, não. É os cogumelozinho da bomba nuclear ali, das bombas nucleares, né? Vários ali saindo do planeta ali, né? Parece, lembra umas fumacinhas saindo do planeta, mas é tipo, acho que é alusão a isso, ó. Um bagulho nuclear, né? E aí a máscara de gás, né? Tem um tubo saindo da máscara que conecta no planeta, né? Essa é uma arte bem conhecidinha. E aí embaixo dessa arte tem os punks que eu falei, né? Aí esses dois punks, o primeiro tá de cabelo espetado e já todo rebitado ali. E uma camiseta ali de cor clara por baixo ali com um patch tá em branco, não tem desenho nenhum. E aí ele tá segurando a garrafa de bebida, com a mão por cima do pescoço do outro punk, tá de cabeça baixa, e também com um colete todo arrebitado e uma camisa de manga comprida, né? Por debaixo do colete, de listras pretas e brancas, né? Aí dá pra ver ali no punk que tá com a garrafa na mão, tem um patch ali nuclear, ali, antinuclear ali também. E aí dá pra ver a mão do outro punk que tá com a cabeça baixa ali no ombro do outro. E não tem mais muitos detalhes, não. É mais rebites mesmo e spikes no visual todo. E aí o punk, o punk tá com a cabeça baixa, tá de moicano, né? É um moicanozinho pequeno ali, né? E só dá pra ver o moicano por cima, assim, né? Ali, a cabecinha ali com o cabelinho por crescer ali. E o outro tá de cabelo espetado, Spike, né? Spike Hair. E aí, embaixo dele tem mais um outro desenho de um punk ali, da Stoy Nazi também, que é uma arte bem conhecida ali. Um punk ali de cabelo espetado quebrando a suástica. É um desenho bem pequeno, não tem muito, não dá pra detalhar muito. Depois ali uma outra arte ali, escrito Fight Power, que é um punk com uma arma na mão ali, apontada pra cima, assim, segurando a arma, apontando pra cima, né? Só que o escrito tá na... Eu sei que é um punk que eu já fico com essa arte, né? Mas o escrito tá tampando o punk, assim, só dá pra aparecer a arma e o Fight Power. E mais embaixo, no final da página, tem uma arte também que é bem conhecida, deixemos o punk nos tomar por inteiro. E são vários punks ali na imagem ali, de cabelo espetado, jacos pretos e rebites. Tudo preto, né? Não tem nada assim, não dá pra ver pet, não dá pra ver nada, só dá pra ver os rebites, os jacos pretos e os cabelos espetados ali. E aí de fundo tem uma outra pessoa ali segurando alguma coisa ali, talvez seja um punk também, né? Mas com um visual um pouco diferente dos outros punks ali, né? Que são tudo de preto, né? E vamos ao escrito. Sigo minha realidade expressada nesse material, contando um pouco sobre o meu pensamento enquanto resisto no punk, também relatando um rolê que eu e minha companheira Cris demos na Baixada Santista e como foi abrangente essa caminhada. Também conta um release de um punk que tem um contato com, onde ele fala um pouco de sua realidade de Recife. Um texto fala no... Tá cortada essa parte, tá faltando um pedacinho aqui. Pode ter caído a colagem. E aí, etc. No mais, um salve a todos e saúde nas suas caminhadas. Viva o punk, porque ele não vive por você. Faça a diferença, faça o caos. Questione, vá em frente, utilize da subversão para se manter em pé. Punks Manaus, Chic City. E aí a próxima página, né? Terceira página, Punk Movimento. E aí tem um escrito ali, várias fotos ali, 2, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 fotos, 17, 18 fotos. Todas fotos pequenas ali, né? Aí vou tentar mais ou menos falar aqui um pouquinho de cada foto. É bem pequeno, né? Não dá pra detalhar nada, né? A primeira ali, ó, tem um punk ali, né? Tipo, de frente, assim, de colete, com parece que tá de moicano. De frente pra quem tá lendo, né? Ali vindo, caminhando, assim, em direção a quem tirou a foto, né? E com a cara meio de raiva ali, né? A segunda ali é um... Um outro ali tá segurando uma câmera ali, né? E aí tiraram a foto de quem tá tirando a foto. Tipo isso, né? Uma pessoa tá com a câmera ali. E aí apontando, né? E aí tiraram a foto ali da pessoa que ia tirar a foto. E aí depois tem mais uma duas, ali embaixo, que acho que é o Thiago e Cris, né? Ali. O Thiago tá sem camisa ali, de calça preta. A Cris ali de jaco rebitado, calça preta. Aí depois os dois ali de novo ali, um com o braço por cima do ombro do outro ali. E aí a mesma, com o mesmo visu de antes, depois ali o sentados ali, parece um murinho, né? E aí depois os dois de novo ali, né? Só que agora o Thiago tá de camiseta preta, também sentados ali. Aí depois mais embaixo tem uma outra foto assim de cinco punks ali, sentados também numa espécie de muro, ou canteiro, alguma coisa assim, né? Da rua, de praça, né? Alguma coisa assim, que é canteiro de praça, banco de praça, não sei, muro, alguma coisa assim, né? E aí são um fato de punk aí, todo mundo preto ali visual, mas não dá pra ver, nem a cara deles dá pra ver direito. É bem pequena a fotinha. Aí depois a outra foto ali, dois punks de costas, jacos rebitados. Depois mais outra foto ali, três punks ali, de costas também ali, encostado no muro. E aí um tá de colete, o outro acho que tá de jaco, com uma escrita nas costas, o primeiro colete tá todo rebitado ali, sente rebite, calça preta, acho que são dois ou três, mais ou menos. Aí depois mais embaixo tem outra foto, mais dois ali de costas ali também, de colete rebitado, pareceu o mesmo de cima, os mesmos dois de cima que apareceu antes, não sei se é o Thiago e Cris, né, mas estão de costas. Aí depois tem mais uma outra de foto ali, só de umas costas de um punk ali, de um pet. Depois vem mais uma foto da Cris de frente ali na encostado ali na parede ali, eu acho. E aí de colete ali, ribitado, né, camiseta preta, calça preta. Depois uma foto ali do tipo um selfie, né, do Thiago ali tirando a foto e a Cris de fundo. E aí de colete ali, ribitado. Aí depois uma foto ali com uma pichação na parede escrito Punks. Depois tem mais uma outra foto que eu não consigo identificar o que está escrito, o que tem nessa foto. Tá meio bem mancha, é uma mancha, parece, né? Aí depois tem uma outra foto ali, dois punks também ali, acho que talvez o Thiago e Cris também, tá bem pequena, não parece ser a Cris, né? Outra de costas ali, com o cinto rebitado. Acho que quase todas as fotos são eles ali, né? E aí depois mais outra foto ali, dos dois de costas, depois outra foto ali, dos dois sentados ali, com as mesmas visões anteriores. Depois no lado direito, tem mais uma outra foto ali também, acho que deles dois, mas bem mais distante ainda. Depois mais outra foto ali de dois punks ali também, um de costas e um de frente. De colete, calça rebitada, colete rebitado, calça, cinto rebitado. E outro de preto ali que não dá pra identificar nada. E aí vamos ao escrito. Punk em movimento. O punk infesta todo seu veneno odioso na máquina sistemática, porém se autocriticar e execrar as próprias falhas é uma constante quebra não só de valores que nos são impostos ao longo de nossas existências, como possíveis valores que criamos para si próprios. O mundo, como já sabemos, é dotado de conceitos e regras para tudo e todos sem exceção. Para dar mais cor a todas essas imposições, cada cultura se prontificou a criar suas doutrinas morais e religiosas, condicionando assim as mentes das futuras gerações que vieram e que estão por vir. Por fim, de modo covarde e opressor, para manter todas as tais regras de comportamento, justiça humana, criaram a polícia repressora para fazer valer as leis dos homens e da justiça, que pode até ser cega, mas que enxerga bem o bolso dos ricos e poderosos. Com tudo isso, o ser punk surge dos esgostos da falsa moral como uma erva daninha pronta para infectar de modo subversivo toda lavagem cerebral generalizada, esboçando puro escracho externa e internamente o indivíduo que assume o punk em sua trajetória naturalmente toma para si a subvida marginal. Sabemos que uns através do protesto, outros através da total negação, ridicularizando totalmente a sociedade e, no entanto, não fazendo a menor questão de transformá-la em uma nova sociedade digna, pois ao menos disso temos certeza que é impossível tal transformação utópica. Penso que toda essa abominação ao social que desenvolvemos em nós quando nos descobrimos punks é algo que surge naturalmente, dependendo da sinceridade, digo sinceridade mesmo, pois é isso que muitas vezes falta em indivíduos que se autoafirmam demais. Parece que o punk para alguns virou sinônimo de seguir uma extensa cartilha cheia de regras mesquinhas no qual não precisamos. É certo que devemos ter atitudes coerentes que compactuem com a real proposta do punk, da não banalização na cooptação com algo que venha nos enfraquecer, mas acho que alguns se perdem no meio do caminho tentando o tempo todo policiar a vida alheia, esquecendo de espantar a mosca do próprio rabo e assim se achando os super críticos formadores da opinião punk. Falam tanto que são contra vícios humanos e se esquece que reproduzem todas essas troncheiras no meio punks. Percebemos tanto alta exaltação besta, críticas sem potenciais, sempre tentando derrubar um ou outro como se fossem onipotentes e jamais portadores de atitudes falhas. Veja só, pior é tentar manipular opiniões em relação a terceiros, como se tivéssemos obrigação de comprar tretas alheias. Cito toda essa falência que ocorre, pois me inquieto e ao mesmo tempo me pergunto por que alguns insistem em criar suas próprias verdades como se fossem únicas e absolutas, e quando questionadas se tornam tão mesquinhas quando seus defensores, a natureza humana de certa e falha autodegenerativa e o fato de sermos punks não nos torna seres perfeitos. Mas se nós gargalhamos perante todo esse fracasso, porque meia dúzia faz questão de refletir essas merdas viciosas na convivência punk. Se ser punk é desprezar de forma radical toda e qualquer imposição, até quando certas imposições saem de bocas punks, também acho que devemos a toda hora rever nossos passos e comportamentos perante a nossa vivência, para assim percebemos ou não apenas estamos tentando reproduzir atitudes de outras realidades ou indivíduos. Lembrando que o punk não se baseia somente em ideias igualitárias, mas também individualmente, pois cada pessoa é um ser pensante e caminha com as próprias pernas sem precisar se basear pelos outros. Acho que essa diferença entre um ser que preza por radicalismo cultural e um pseudo falso radical sem base, que muitas vezes nem raciocina direito e se perde na incapacidade de refletir o porquê muitas coisas que diz ser contra, e quando se tenta trocar uma ideia, o que vemos ou ouvimos são palavras vazias ou repetidas. Acho que ser punk é também não estagnar sua mente, perdendo tempo com meras coisas insignificantes e ficar se preocupando com o que os outros fazem, com visual alheio, Pior que é verdade, uns buscam evolução punk e outros procuram fazer visual mais carregado que os outros. Isso de fato é louquice, porra louquice de primeira quantidade. E ainda tem gente por aí que dita regras de como usar visual, sendo que todo punk tem sua própria característica no jeito de produzir ou confeccionar sua indumentária. Lógico que com a maturidade e conhecimento e muita vivência para distinguir o que é coerente ou não, um visual transmite obscuridade esteticamente, mas será que é reflexo verdadeiro de quem está usando? Ou será que essa pessoa só está vestindo para assim se enquadrar, quer dizer que agora virou quartel? Foi? Achamos que o negativismo está muito além da cor de uma roupa, está na essência crua de cada um punk. Não merece se resumir a chavões do passado. Não queremos falar por ninguém, pois temos em nossa mente que não somos um movimento, mas sim somos indivíduos em movimentação, propondo uma cultura restrita fora de padrões, falando de nossa realidade. Entre parênteses. Estamos aqui na sincera fazendo punk e nossas vidas acontecerem de forma real, de combate, sem buscar criar máscaras para mostrar algo que não somos, pois temos exemplos dos que mascaram algo que não eram sinceros e suas respectivas máscaras caíram ao chão. E visamos a importância e vitalidade em nossa caminhada, pois são fatores necessários e evolutivos para a nossa vivência marginal. Temos convicção de nossa trajetória dentro do punk, ao contrário de certos rebeldes sem causa, com tais posturas conturbadas, e desses temos a certeza que não são o que afirmam. Somos assim visceral, botamos para fora o que achamos coerente e o que vemos de ridículo nesse cenário ilusório. Não queremos ditar a verdade do que é certo, mas sim falando de contracultura, resgatando dos comédias o que é nosso, e não vamos descansar, pois o sentimento punk ainda persiste e queima de ódio brutal punk e o que somos e o que visamos, radicais ao extremo em prol da cultura punk. Punks repudiando verdades absolutas. E aí esse texto foi em duas páginas, né? Eu descrevi as imagens na primeira página, né? Na primeira página desse texto, né? E aí depois na segunda página tem mais umas fotos e algumas imagens, né? Tem ali uma primeira imagem ali no lado direito, periferia, conflito real, uma escrita ali, parece ser uma escrita de um jaco, né? Só as costas ali de um jaco. Aí mais embaixo tem umas costas também do jaco rebitado, todo rebitado. Aí no lado esquerdo tem uma foto ali do Thiago ali em pé, olhando pra frente ali, com o cabelo curto ali, né? Uma corrente no pescoço, o jaco todo rebitado, não vejo pets. Aí tem uma camiseta ali, acho que cinza ali, com um pet ali também preto, que não dá pra identificar o que tem. Tem alguma coisa anti-música ali. E aí calça preta, só dá pra ver de joelho pra cima, né? Eu sinto rebitado. E depois no meio da página tem uma outra foto ali, parece ele com o mesmo visu ali que eu descrevi agora. E a Cris ali do lado dele, com o jaco rebitado ali, calça preta também, camiseta preta. A foto tá bem acinzentada, não dá pra ver muitos detalhes, dá pra ver que tem uns pets, né? e tal, ali na calça, né, e tal, tanto dele quanto da Cris. E aí depois tem uns escritos ali, punk, danger. Aí depois mais embaixo uma foto ali de dois punks ali. Não consigo identificar muito. Um tá com a cara borrada de preto ali. E aí parece que tá de bermuda e tênis, camiseta preta com patch. E o outro também acho que ele é de bermuda, camiseta preta com patch ali, né? E não dá pra ver, dá pra ver um pouco do rosto dele ali, mas não dá pra identificar nada muito, nenhum detalhes, né? E eles estão. O primeiro tá sentado e o outro tá em pé. E é isso nessa página. Valendo! We'll be right back. We'll be right back. quinta página. Essa página está na horizontal. É um escrito ali na página toda, de tirinhas, né, com as letras, tiras brancas com as letras pretas. E aí é um colado na página toda e tem umas fotos de fundo. Ali umas duas fotos ali, ou três de fundo. Tá escrito na lateral ali, Punk em Fúria. São duas fotos de fundo. Tem vários escritozinhos na lateral. Ali na lateral em volta. Punk em Fúria. Fúria Punk. E ali umas imagens ali de fundo, que não dá pra identificar o que que é. Só pra dar um fundo mesmo, preto, né? Aí na outra lateral ali tem Que Morram Todos os Skin Merdas e Toda... Aí tá cortado, eu acho, essa parte. Aí depois tem mais uma outras imagenzinhas ali. E escrito também, Viva o Punk Total Marginal. Hardcore, ódio, punk. Punk, punk, punk, punk. E hardcore subterrâneo do subúrbio. Isso ali não dá pra... É punk, punk, punk, punk, punk. É que tá de cabeça pra baixo ali, né? E aí o título desse aí é Relato de um Indivíduo Punk em Movimento, por Pernal. Ah, tá. E aí tem as fotos ali de fundo que eu acredito que seja ali o Pernal. Mas não dá pra detalhar muito, que o texto tá colado por cima, mas dá pra ver ali um punk ali de visual ali, né? Tem umas duas fotos ali, né? É o punk de Recife, né? Esse cara aí. Eu não conheci ele não, já tive contato com ele pela internet. Mano, moro só numa casa de 6x3 metros, localizado numa cidade ultra mega power violenta, como qualquer outra grande capital. Aqui é repleto de pseudos e por isso eu prefiro andar só para não compactuar com porra louquice. Faço o Zine Vingança, que está no término da terceira edição. Faço também o Despertar Agonizante, que é um zine mais ligado a pensamentos nudistas. Produzo patches para troca e sempre dou rolê no centro para fazer algumas colagens contra os pseudos que cada dia mais se proliferam. Isso sem falar da praga Sharp e Hash que existe aqui. Os bostas querem de todo jeito unir o punk com skins. Tá foda disso acontecer. E a coisa mais rara do mundo é encontrar seres acéfalos, por isso os rolês aqui são tranquilos. Eu conheço muita gente da City que sobrevive fazendo tatuagens e é muito difícil eu estar só na cidade quando dou rolê. Sempre tem algum conhecido que não gosta desses bosta. Acho que é isso, mano, na realidade de um punk que não cola com ninguém, não tem muito o que falar. Vou ficando por aqui e um up the punks, Recifezes. Sexta página é uns escritos aqui. Ruídos de dor. E terror nuclear. Aí um escrito manual e o outro acho que digitado na máquina de escrever, né? Pelo que parece. E aí tem ali em cima umas três caveirinhas punks ali, de cabelos espetados, né? Punks realistas anunciando a nuvem negra cataclista. Aí depois no meio ali Nuclear Victims. Aí um soldado ali com uma máscara de gás ali, eu acho, parece isso. Ou uma pessoa, né, com uma máscara de gás. Aí lembra um soldado por causa do capacetezinho, né? E aí tá segurando alguma coisa ali na mão, não sei se é uma bomba. E aí depois ali mais embaixo tem uns ali, dois soldados ali com fuzil, máscara de gás também, capacete. Aí ignorância humana. Aí uma bomba nuclear atrás, assim, desse escrito. Aí mais embaixo um monte de gente ali de guerra ali, corpos no chão, ali gente andando ali, né? Lembra aqueles bagulho lá do holocausto nazista, né? Do holocausto lá dos judeus, né? Aquelas cenas lá daqueles lugares onde eles ficavam confinados lá, não esqueci o nome, era campo de concentração. Lembra isso, essa imagem. E aí tem uma foto ali da atriz ali, gritando ali, com a boca aberta ali, né? Pode estar cantando, né? Não tá vendo, só dá pra ver o rosto dela e o pescoço assim com a coleira de rebites, né? E escrito ali do lado, Punk Ataque será o futuro de cinzas e nós punks sobreviveremos junto às baratas. Chaos is my life. Aí tem ali duas pessoas, acho que mortas ali, de uma do lado da outra ali, com a cara toda em decomposição ali, uma plaquinha no peito ali que deve estar escrito alguma coisa, mas não dá pra ler. E aí depois tem mais uma caveirinha ali no lado esquerdo, e vamos ao escrito. Ruídos de dor, nos alimentando de restos, nos negando acreditar no que nos aconteceu, morte no ar, vivendo em buracos como animais, o que nos restou ao ar irrespirável, situação deplorável, primórdio do fim, tudo morto em volta, nada conseguiu escapar, somente a dolorosa e triste certeza dos que ousaram sonhar e acordaram com o pesadelo nuclear. Agentes químicos, morte com hora marcada, lançados ao ar, tornando o seu cérebro contaminação geral. Não há como escapar, doenças sem cura, vamos contrair muito sangue e pus dos nossos poros irão sair. Recomeço final, à espera do fim. E aí o outro é terror nuclear. As mazelas desse sistema nos enoja e oferece desgraça a todo instante. O avanço tecnológico cada hora cresce irremediadamente, tomando total descontrole e espalhando perigo camufladamente para o abismo de mil formas de morte e desolação em massa. Guerras atômicas, usinas nucleares, vazamento, sem piedade, até quando vão fabricar o caixão preto para as pessoas, tudo por nada, conflitos ilusórios, milhões gastos em armamento bélico, com um tal de aparato militar estão ficando ricos às nossas custas, balas, fuzis, canhão, reflete a fome e a miséria, e ainda gargalham do fracasso das pessoas, bestas desacordadas, esperando uma salvação, que apenas mais um golpe de ganância faz parte da hipocrisia, ser humano desgraçar a maioria, que apenas vivem sem noção racional, com felicidades fadadas ao sacrifício, onde vagam como condenados com seus corpos desgastados em um universo perverso, tendencioso ao caos fatal. Chega de enganação, este mundo está se decompondo pouco a pouco, a morte está cada vez mais presente. Punk na resistência clandestina. Ah! sétima, oitava e nona página é um rolê, né? Que eles, né, fizeram lá na Baixada Santista. Rolê punk na Baixada Santista, Podre da Morte. Então, esse rolê aí, ele vai pegar, né, como eu falei, três páginas, né, e aí ele tá, na primeira parte aqui no lado esquerdo, que ele tá feito colado em colunas, né, feito a colagem de colunas, tem as fotos no meio, assim, nas laterais, no meio, tem bastante foto nas três páginas, né, do rolê todo, assim, né, eu acho, né, deles lá e tal. E aí, só que a primeira parte, na primeira coluna, né, no lado esquerdo ali, tá cortada a xerox em algumas palavras. Então eu vou tentar interpretar, né, o que der, as palavras ali, de acordo com o texto, né, com o texto contando o rolê, né, algumas palavras vai dar pra interpretar e algumas eu vou saltar, vai ficar um pouquinho defasado, né, quando não é pra ler, não, ou eu não entender, né. E aí tem várias fotos ali, né, do aí na primeira página ali, ó, tem umas fotos ali do Thiago, um outro Thiago lá de SP, um vacilão lá, né, que fez altas merdas aí em várias épocas aí, né, nessa época ainda ninguém sabia dos vacilos dele, né, e aí ele se relacionava com uma mina chamada, que até vai aparecer foto dela aí, eu acho, Nayara, eu acho, e aí ela... Ele agrediu essa mina aí várias vezes, eu acho. Aí o pessoal ficou sabendo, depois eles se pararam, né? E tal. E aí depois parece que ele tacou fogo aí também numa mina aí e tal. A última vez que eu ouvi falar dele, já tinha ouvido vários vacilos dele, né, cara? Nessa época ele se assumiu como um hardcore, mas até então acho que ele tava começando a colar nessa época, não sei, eu já tava há algum tempo, mas ainda não tava sabendo das pilantragens dele. Mas é um cara comedião mesmo, fuleiro mesmo, né, que merece tomar até um pau, né, depois dessas merdas aí que ele fez aí, né. Mas aí eu nunca mais ouvi falar também, né, e, tipo, eu tive um tempo contato com ele na internet, né, mas depois, e aí tá esse maluco aí, pessoal ali, né, fantasiado ali, né, aí tá o Thiago, né, o nome desse maluco também era Thiago, né, eu não lembro o Thiago o quê, se tinha algum apelido, né, mas vai falar alguma coisa aí sobre ele aí, né. Nesse relato aí. E aí, né, infelizmente, né, aquela coisa, como o pessoal anda falando por aí, né, não tem como reescrever a história, né, e aí acontece, vacilações, esses pilantras, volta e meia, né, no rolê, depois desaparecem, alguns permanecem, infelizmente, né, mas a grande maioria desaparece, né, e vai pilantrar em outros lugares, né, infelizmente, saber que essas pragas continuam existindo por aí, né, fazendo essas merda, né, cara, e com outras pessoas, independente de ser punk ou não, né, cara. E principalmente, né, no caso aí, né, de, pô, esses caras machistas, né, agressor de mulheres e tal, né. Mas aí, então, lá, aí na foto do meio, no, na foto tá o Thiago no meio ali, em pé, com um copo na mão ali, de colete ali, com uns pets, né, rebites, calça preta. Aí a Cris ali no lado esquerdo ali, com um jaco todo rebitado ali, né, ou um colete com, acho que é um jaco. E aí com a luvinha ali, com rebite também na luva, uma camiseta preta com pet, cinto de rebite ali, uma pochetezinha também com rebite, né, o Thiago tá de boné, os dois, né, aí mais no meio ali tem uma foto ali do Thiago ali, segurando com a camiseta preta, com pet, segurando alguma coisa ali, parece ser um, não sei, um boné, um chapéu, alguma coisa assim, uma bolsa, não sei, tá segurando alguma coisa ali. Aí tá de calça preta ali, tem uma coleira de spikes ali na canela ali, né? Um fechiclé na coxa direita ali. Aí do lado direito ali tem um outro punk ali de colete rebitado ali de lado, pra quem lê assim, né? Calça preta, cinto de rebite, não dá pra detalhar mais muito não. E ali o visu dele não. Aí depois mais embaixo, na esquerda, no final da página, tem a Cris sentada ali, já coibitado, pet na camisa ali, meio sorrindo, com um sorriso meio sarcástico ali, né? Mas é uma foto meio acinzentada, também não dá pra detalhar muito detalhe. Aí no lado direito, bem do lado dessa foto, né, assim, no canto da página, tem ali a Cris sentada ali em cima de uma barra de ferro ali, né? Estavam em algum lugar, parece aquelas passarela, né? Parece tipo isso, né? Aquelas passarelas com grades, né? Que eles botam aquelas telas em volta da passarela, assim, né? E aí tem aqueles corrimão, né? Onde as pessoas seguram, né? Ah, tá sentada ali em cima. É o que me lembra é isso, né? Pelo menos do que tem por aqui, né? E aí tem um outro punk ali de costa, que pode ser um dos dois Thiago, né? Ali de jaco rebitado ali, né? Calça, com cinto de rebite. E aí a Nayara ali, que eu falei antes, né? Ela ali também encostada ali nesses corrimão, com jaco rebitado também ali, camiseta preta com pet, acho que tá com uma bermudinha com uma calça preta por baixo, não sei se é isso, não dá pra ver, a foto é um pouco pequena, né, e tá meio, a qualidade tá um pouco baixa, né, já se perdeu aí mais de 15 anos, né. Aí na segunda página tem mais duas fotos ali no perto do mar ali, eu acho, né? Deve lá na Santos, né? Deve ser ali alguma coisa lá, né? Eles encostados ali, o Thiago e a Cris ali encostados ali umas coisas que tem normalmente em porto, em cais, assim, né? Deve ser algo assim, né? Pelo menos também tô dizendo que eu nunca fui a Santos, né? Eu não conheço lá, mas pelo que tem aqui no Rio, né? Aí ali estão encostados ali. Aí tá, que está mais de fundo e o Thiago tá mais de frente. Que está lá de colete rebitado, né? Com capuz, acho que na cabeça, ou é o cabelo dela que tá ali solto ali, né? Aí com a camiseta de manga comprida por baixo ali do colete. Ou talvez está de saia com a calça preta por baixo. O Thiago de camisa de manga comprida ali com um pet, um punk ali, né? Um pet branco com um punk. Cintos de rebite ali, e eles estão encostados naquele murinho que tem assim perto desses bagulho, perto da água ali, né? E aí mais embaixo ali a foto ali do finado, o outro Thiago e a Cris. Aí o finado tá lá de fundo lá, camiseta branca, né? Com um casaco preto ali, um jaco, né? Mas não parece ter nada de rebite nem nada assim, né? Pelo menos não dá pra ver. Calça preta com uns pets ali. E aí o outro Thiago ali com o jaco arrebitado, calça cheia de pets, né, boné. A Cris ali encostada ali bem de quase, que tá mais próxima assim da foto, né, pra quem olha, né. Ali encostada na parede ali também. Aí eu não sei, dá a impressão que ela tá com um capuzinho na cabeça, que esses casacos com capuz, né, que bota na cabeça, né. E aí o cabelo saindo pra fora assim, e aí um colete ali por cima do casaco de manga comprida, né? Ou uma camiseta de manga comprida. Tem umas camisetas de manga comprida que tem um capuzinho, né? Pra lugares quentes, né? Aí às vezes, né? É tipo lembra um casaco, né? Mas não é fino, né? Um tecido fino, tecido de camisa mesmo, né? Aí o colete ali todo rebitado, a saia ali com pet, uma calça preta, ou é uma calça ali com pet, não sei. Tem um pet bem grande ali, lembra que tá numa saia, né? E aí mais embaixo ali os dois Thiago ali, de visu ali também, jaco rebitado, um de jaco rebitado, o outro de camiseta preta e calça preta ali. Aí na próxima, na nona página, né? Que tem mais fotos ali, tá ali, tem 6 punks ali, eu acho, né? Não sei se o último ali não tá de visu, né? Mas pode ser um punk ou pode ser um humano desde que colava lá, né? Tem mais um ali agachado ali, né? Aí tem, ó, o primeiro tá agachado ali, de preto ali, eu acho. Ou tá de bermuda e casaco preto. Aí em pé a Nayara ali, não dá pra distinguir muito o visual dela. Depois o finado, depois o Thiago. Um outro cara ali de camiseta cinza com um casaco preto por baixo da camiseta, calça jeans e tênis. E aí a Cris ali abaixada ali no chão, sentada, tipo sentada no chão, né? Também com o mesmo visual anterior que tava. Aí depois ali no lado direito uma foto do Thiago de cabelo espetado ali. Aí tipo meio que tá vendo a foto meio que de cima da cabeça dele assim, né? E aí vai descendo assim, né? E aí até o peito ali, dá pra ver do peito, da cabeça de cima até o peito. Aí o jaco rebitado ali com os rebites na escola, né? E uma camiseta ali com um pet ali por baixo do jaco. Dá pra ver alguns pets assim do jaco. E aí depois tem mais uma fotinho bem pequena ali de um punk ali de visu também. Não sei se é algum deles aí que já foi descrito. Mas não dá pra descrever muito, dá pra ver alguns rebites ali, tá? Alguns pets. E aí depois tem um desenho de uma pessoa, tipo, representando uma pessoa louca, alguma coisa assim, né? De uma pessoa que é hospicializada, não sei como é que se fala, manicomializada, né? Alguma coisa assim, ela tá rindo ali, tá nua, com a costura ali descendo do pescoço até a barriga, até a genitália, né? ali e ela tá sorrindo ali com uma boca grandona ali, com os dentes pontudos ali, né, com a boca aberta e saindo várias babas da boca dela assim, ela tá com um sorrisão bem louco, né, bem crazy, e os cabelos pretos voaçantes assim, né, e não tem mais muito detalhe, tem uma parede de fundo ali, né, com os ladrilhos, né, toda quebrada e manchada de sangue ali, e aí mais embaixo tem outra foto, tá escrito alguma coisa ali. Deixo aqui meu salve ao finado Thiago e Nayara, parceiros sangue bom. Esse é no final do texto, né? Aí tem a foto ali de todos eles ali, né? Como eu já descrevi antes, ele tá ali primeiro o Thiago, depois o finado, depois o outro Thiago, a Nayara atrás do Thiago e a Cris ali do lado do Thiago, com os mesmos visual anterior. Aí na última foto ali, Cris e Thiago, ali encostados na parede, algo que tá meio abaixado ali, de braços cruzados, né, tipo fazendo uma pose, olhando pra frente, e a Cris em pé ali de lado, né, com o jaco arrebitado até as mangas ali, né, o Thiago também com o jaco ali arrebitado só na parte do meio ali, né, com os pets, calça, todos os dois de calça preta ali. E aí vamos, enfim, ao escrito, né, vamos começar. Vamos lá, vamos ver aqui que tá meio cortado, vou tentar decifrar essa primeira parte aqui. Manaus, dia 1 de junho de 2011, iniciamos nossa ida para São Paulo na instiga de trombar outros punks que estávamos firmando contato. Chegamos no aeroporto de Guarulhos por volta de 5 da manhã, lá esperamos o dia clarear para pegar um busão até a estação de Tatuapé. Chegando lá, pegamos um metrô para a estação da Sé. De lá pegamos mais um metrô para outro setor que não lembro o nome, mas me lembro muito bem dessa city caótica que é SP, metrópole, de concreto, de frio congelante e garoa cortante. Muita gente pra lá e pra cá, se bobear te jogam no chão. Lá estávamos muito cansados, com frio e com fome, e só tínhamos 50 conto no bolso, que foi a cota certa para fazer essa caminhada até a rodoviária e pegar um último busão para a Baixada Santista. Já dentro do busão estávamos aliviados, pois já tinha se passado metade do dia e a fome e frio já estavam apertando. Agora era relaxar e seguir a viagem para o litoral. No caminho pudemos sacar um pouco de SP e seu contraste urbano. O contraste social é bizarro, numa parte moradias burguesas e outras a miséria estampada em nossa face. Saindo da cidade, começamos a descer a serra e o cenário de caos e poluição deu lugar à vegetação da Mata Atlântica, muito da hora. Depois de um tempo, chegamos na rodoviária de Santos e de lá emendamos para São Vicente, que era onde morava Tiago, que já tinha nos dado o toque de como chegar em seu barraco. Ufa! Depois de um dia para lá de caótico, finalmente chegamos em São Vicente. Gente boa, viu que não éramos de lá, fez questão de nos deixar num local bem próximo de nosso destino. Na última parada, agora era a favela do México 70, abrigo do Thiago, com quem tínhamos falado logo de manhã pelo telefone. Eu e a Cris, minha parceira, já estávamos nas últimas de grana, mas ainda dava para pegar uma van rumo ao México. Quando chegamos na última parada, descemos e saímos perguntando das pessoas onde morava um punk de nome Thiago. Demorou um pouco, mas conseguimos achar o barraco dele e logo quem nos recebeu na casa foi a Nayara, companheira. Arriamos as mochilas, nem descansamos e já fomos de volta para a rua para comprar um vinho na esquina. Em seguida, fomos para uma pracinha lá perto para sacar a quebrada, sentamos no chão e começamos a trocar ideia com a Nayara. Apareceu uns malucos da área oferecendo cannabis e já colamos junto uns tutas sangue bom. Acabamos o vinho e voltamos pro barraco. Chegando lá, a Nayara fez um rango, a gente comeu, depois deitamos no chão e dormimos. Acordamos com o Thiago chegando. Nós apresentamos e já fomos levando ideias, nos sacando demais. Rolou muita interação de ambas as partes. Já era noite, então resolvemos dar uns rolês pela área de novo. A quebrada à noite é muito fria e sinistra. Compramos mais vinho e ficamos chapando perto de um córrego. Trocamos mais uma ideia pela noite, mas o frio estava apertando para o nosso lado e como ainda estávamos muito cansados da viagem, retornamos para casa para dormir um pouco. Dormimos a madrugada, entrando pela manhã, só fomos acordar de tarde. O Thiago ligou para finado avisando que nós já estávamos na Baixada e já soubemos de pseudos que mataram um cara por um pedaço de pizza na capital de SP. Saímos fora na nossa. Voltamos para o barraco do Thiago e da Nayara e aproveitamos para tomar um banho, pois estávamos podres e cansados. O solado do tênis da Nayara já tinha até acabado e o pé da Cris estava quase em carne viva. Depois ficamos sossegados lendo material, ouvindo som e trocando ideia. Pela manhã, saímos mais cedo para manguear uma grana e uns alimentos pelas casas. Levantamos uma grana boa e bastante rango. Enchemos a mochila com enlatados, pães, ovos, macarrão, verduras e umas vasilhas com brocas feitas que uma senhora deu para a gente. O povo da favela é muito solidário e divide o pouco que tem. Ninguém acredita quando a gente dizia que era de Manaus e que tinha ido para SP com 50 conto no bolso. Conhecemos muitas pessoas massas e outras ignorantes, como em qualquer lugar. No total, ficamos mangueando uns 4 dias pelo centro de São Paulo, de São Vicente, até ter a grana suficiente para voltar para SP e de quebrada ainda dar uma passada no Brás para comprar rebites e spikes. Ligamos para o Credson, punk de Manaus, avisando que estávamos em SP. Ele ficou de cara, pois nem tínhamos dado o toque quando saímos de Manaus. Saímos nas pressas, foi tudo espontâneo na história. Nem os punks de lá estavam botando firmeza da gente ir para lá, mas a vontade de trombar os indivíduos hardcore era maior do que qualquer dificuldade que pudesse ser um empecilho para a gente dar o rolê, pois ainda temos bastante estigma de trombar outros punks e com certeza a parte financeira nunca foi um obstáculo para a gente, pois sempre soubemos nos virar. Bem, por aí ia esquecendo que o Thiago tinha nos dado um toque sobre um centro de assistência social de lá que dava condução de graça para SP. Lógico que fomos para lá pedir uma ajuda de custo ou mesmo condução para sairmos de São Vicente até SP e assim seguir para Guarulhos e pegar nosso voo de volta para Manaus merda. Fomos lá e nos mandaram para outro setor. Chegando lá, passamos por um assistente social que ficou fazendo umas perguntas sobre onde éramos, idade, profissão, endereço, telefone e pá. Mas ele era bastante curioso a nosso respeito. E quando dissemos que éramos dois punks de Manaus que estávamos de rolê, aí o cara se espantou, tipo, não ficou julgando e até achou muito interessante e corajoso da nossa parte se enfiar numa metrópole cavernosa como SP sem conhecer porra nenhuma e com pouca grana. Certamente não fazia ideia de como os punks se viram na tora por aí. Hehehe. Nos deu roupas e avisou para a gente chegar bem cedo para garantir nosso lugar na van que ia para SP. Agradecemos a ajuda e retornamos para o centro para manguear um pouco. Mas economizamos bastante com essa ajuda de transporte. Agora poderíamos investir a grana dos mangueiros em coisas para comprarmos para nós em SP, como os rebites, spikes e umas lembranças para minha mãe e nosso filho Leonardo. A impressão que tivemos é que as pessoas de lá são mais abertas perante ao diferente, ao não tão convencional. Andávamos pelas ruas e quase sempre não sentíamos os olhares de reprovação como percebemos em alguns lugares por onde passamos. Por ser uma metrópole cheia de diversidade e diferenças culturais, a expressão punk na rua não é uma coisa tão gritante. Porém, em relação aos caos, aos pseudos que infestam as ruas, cidades e bairros, SP é coisa diferente, pois o punk naqueles lados, por ser algo tão abrangente e distorcido, acaba se tornando uma enorme avalanche de desinformação, banalização e proliferação bastante contraditória e modista. Com certeza é normal para uma metrópole extensa, cheia de conflitos, facções e ganguistas. Por outro lado, foi bem firme a interação com os punks da Baixada que resistem com crueza e combate cultural. Para nós foi válido termos sacado a realidade somado com os punks de lá, pois nenhuma realidade é igual a outra e nenhum indivíduo pensa igual. Por isso que é bom sacar antes tudo para ter uma opinião própria e válida nesse sentido coerente. Já estava ficando perto de irmos embora de volta para a nossa realidade. Já tínhamos uma grana separada para a condução. Ficamos mais uma noite no barraco trocando umas ideias, arrumando nossas mochilas. Depois fomos descansar um pouco para acordarmos dispostos para vazar bem cedo. Pela manhã nos despedimos dos punks, agradecemos o espaço cedido e firmamos contato ao cairmos fora do México 70 e já chegando no centro de São Vicente, resolvemos manguear um café da manhã. Passamos em frente a uma casa onde tinha uma senhora lavando a calçada. Chegamos nela pedindo o café e ela prontamente entrou e voltou com duas cadeiras falando para a gente sentar e esperar, pois ela ia pedir para o marido dela comprar pão. Era uma senhora muito legal, confiando em nós, pois sabemos que por lá o povo é desconfiado. A gente ficou esperando um pouco enquanto ela foi para a cozinha preparar o café. Quando ela voltou, veio com uma bandeja fodida, cheia de rango bacana. Ela ainda ajudou com 10 contos. Trocamos várias ideias com ela e com o marido dela. Eles ficaram nos perguntando como era Manaus, etc. Acabamos de comer, agradecemos a força e o rango. Ela até nos abraçou, gostou muito da gente, disse que quando formos de novo por lá, era para irmos visitar ela. Ficamos até meio sem graça, pois pessoas legais como ela hoje em dia é difícil. Enfim, seguimos para o centro social para pegar nossa condução. Quando a gente chegou, falaram para a gente aguardar um pouco, que a van já estava chegando. Depois de meia hora, o motora chegou, confirmamos nossos nomes e saímos rumo à SP. A van nos deixou até um terminal, que não lembramos o nome, mas que dava para pegar o metrô rumo ao Tatuapé. Dela pegamos um busão até Guarulhos. Chegando lá no aeroporto, esperamos umas 2 horas e finalmente embarcamos de volta para Manaus. Valeu esse rolê, foi bastante essencial para a nossa caminhada, pois cada rolê é uma inovação, uma experiência a mais para ser adquirido e trocado. Um grande salve aos manos firmeza que prevalecem o punk por aqueles lados. Abraço e resistência, hardcore, relato por Thiago e Cris. Deixo aqui meu salve afinado Thiago e Nayara, parceiros sangue bom. E a última página, a décima página. Essa décima página tem mais fotos, né? E um escrito ali com as fotos de fundo. Aí é a última página, né? Eu acho que eu já falei, né? Aí tem ali uma foto ali, dois punks ali. Eu acho que isso pode ser o Thiago e Cris, né? Porque pela, tem uma pessoa de top ali, um pet, uma um top branco, ou uma camiseta suspensa assim pra cima, né? E aí dá pra ver ali que tem uns seios, né? Eu acho. E a impressão, né? Pelo menos, né? Com a camisa ali, tá levantada ali, até o peito assim, né? E tá um volume ali, né? Então, só que não dá pra ver a cabeça, o rosto. O rosto tá preto ali, tudo preto, bem acinzentado, preto. E a camiseta é branca, ou top, né? Que aí tem um patch preto ali, que parece ser um punk ali, alguma coisa escrito ali, uma cara de um punk ali. Aí do lado tem uma outra pessoa com a camiseta preta, com um patch ali também, branco. E então dá pra ver uma coleira de rebite no pescoço, os cintos de rebite ali, umas argolas e uma calça preta, mas não dá pra ver mais detalhes nenhum. Aí no lado direito, essa foto já tava no lado esquerdo, agora no lado direito tem uma foto ali de 4 punks ali. Eu já vi essa foto várias vezes, né? Em algum outro lugar. Mas, ou não sei se é aí do Zine mesmo, né? Não me lembro. Mas aí tem um punk ali, primeiro punk ali de boné. Ele é o mais baixinho, ele é bem baixinho, um punk bem baixinho. Eu não sei se ele é um punk do Maranhão, se eu não me engano, que eu já tive contato aí, mas eu não tenho certeza. Aí ele tá de colete rebitado ali, né? Ele é bem baixinho mesmo, mas bem baixo no ombro dos outros punks todos, assim. Tem mais 3 punks ali, né? Aí ele, no colete dele ali, a gola é branca, né? Com alguns rebites ali. E tem bastante rebite no colete, uma camiseta preta com um patch ali por baixo. Ele tá de boné, né? Ele tá com os olhos meio fechados ali, meio sorrindo. Um sorriso meio de leve, assim, né? Parece ter um patch no boné também. Aí depois o segundo ali, no meio ali. Então, dois no meio e dois na ponta, né? Também tá de colete ali rebitado, né? Uma pessoa negra ali, bem com a pele, parece com a pele bem escura, né? E aí tá o muro de fundo é branco, mas mesmo assim dá pra ver que ele tá se destacando bastante ali, né? E aí tem bastante rebites ali no colete dele, a camiseta de manga comprida por baixo do colete e uma calça preta ali, mas não dá pra ver muitos detalhes. Aí o outro punk do meio ali também, que é um punk negro também, né? Mas que com a pele um pouco mais clara que o do outro, né? Se eu não me engano, esse daí é o... Esqueci, da Extrema Revolta lá. Se eu não me engano. Não me lembro agora. O nome dele, esqueci o nome. Eric, ó. Se eu não me engano, é ele. Colete ali, de rebitado também, né? Ele tá sorrindo ali, abraçando o Thiago ali. E fazendo com o dedão ali, que ele com o polegar, né, aquele joinha, né, ali para quem tá tirando a foto. E aí dá para ver ali que tem as partes brancas no colete, assim, né, pintado, que o pessoal pinta, né, as costuras em volta do colete, assim, né, aí pinta de branco, né. E aí tem uns rebites ali, um cinto de rebite com argola, e aí ele tá com a mão na frente do jaco, assim, não dá para ver muito detalhes, né, um colete, né, na verdade, com a camiseta de manga comprida por baixo. E aí depois tá o Thiago do lado dele ali, com a mão encostada na parede, bem colado junto dele, né, quase. Então não tá abraçado, acho que ele que tava abraçado, mas não tá. Estão colados junto ali, encostados um no outro, né? E aí ele tá sorrindo, tá de touca ali, sorrindo, com coleira de spikes ali, com camiseta preta, com um pet branco e um jaco rebitado ali, todo rebitado, mas também não dá pra ver muitos detalhes. E ele tá fazendo um dedão com o dedo médio, né? Contando, calça preta também, mas tá, só dá pra ver todo mundo da cintura pra cima, mas dá pra ver que a calça de todo mundo é preta, né? E embaixo do escrito tem uma outra foto ali, um punk bebendo ali, de colete ali, parece um colete jeans com uns patch, um patch ali do Mob 47, uns rebites, ou pode ser um colete preto mesmo, né, não sei, mas lembra um colete jeans, né, pode ser porque tá meio acinzentada a foto, né. E aí tem uma camiseta preta ali com um patch branco ali com o símbolo radicótico do punk, alguma coisa. E aí uma coleirinha de rebites ali, e não dá pra ver o rosto tá cortado, só dá pra ver que, tá com, que ele tá com um copo, né, botando com a mão, segurando um copo e levando até a boca, né. E aí ali no, e do lado ali tem o Thiago de Manaus, ali com, eu acho que é ele, né, com o colete ali, rebitado ali também, com aquelas linhazinhas nas costuras pintadas de branco, né, do colete, assim, todo em volta, né. E é uma camiseta cinza ali com um patch também ali, cinto de rebite, calça preta. E aí o escrito tá tampando o rosto dele ali. E aí vamos ao escrito: vazio existencial, a procura de uma resposta no vazio, encontra-se consigo mesmo, mas nada lhe satisfaz, momentos nervosos, neuróticos, lhe consome, ouvi falar de histórias vazias sem sentido real, sua mente enche de ódio compulsivo, suas mãos calejadas pela dor, rancor à flor da pele, só há profunda certeza que se não me toca-se sobre o sentido da vida, estaria agonizando em um mundo cheio de máscaras. Agora aqui estou vivendo a cada dia, instante, um pouco dessa diversão explícita como um ser vagabundo. E esse aí foi o Zine Punk Movimento, fazendo valer as produções Redcore. O Zine de Manaus, né? Feito pelo Thiago, na época ele morava em Manaus, né? O Zine de 10 páginas. E a gente fica por aqui, mais um programa aí de Publicações Marginais, né? E vai rolar mais uns sons aí, e até a próxima. bandas que rolaram no programa: Decadência, Sentimento de Revolta e a coletânea Subcore, com as bandas Sub for Sub, Desgraça Humana, DSC e Hate Venena.